te conhecer mais e mais. Quero te conhecer. Quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer, Abba Pai. Quero te mais e mais. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir em teu colo como criança, me embriagar com teu amor. Eu quero olhar em teus olhos, Jesus, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir no teu colo, Abba Pai, como criança me embriagar teu amor. Quero te conhecer, quero te conhecer, quero te conhecer. Desejava te conhecer acima de todas as coisas. Nós desejamos te conhecer. Desejamos conhecer quem tu és. Não segundo a religião, não segundo as tradições, mas nós desejamos saber quem tu és. Desejamos conhecer o teu coração, Pai. Desejamos fitar os nossos olhos nos teus e podemos falar que te amamos. Eu te amo, Eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador. Eu abro mão de todas as coisas para poder te conhecer. Eu abro mão de todos os meus prazeres, Deus, para poder te conhecer como tu és. Te conhecer na íntegra, Senhor, na tua plenitude. Conhecer o teu coração e ver o teu coração queimar, arder, bater dentro do meu peito. Quero te conhecer. Quero te conhecer. Quero te conhecer. Levante o clamor no seu interior. Me embriaga com teu amor. Eu quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Quero subir no teu colo. Criança, me embriaga.